Gol no 8-1-6, desce via para 2.000 pés, o ajuste no 0-1-7, reporte estabilizado. Via para 2.000 pés, com 1.017, reportarei estabilizado, gol no 8-1-6. no 8 no meio estabilizou? Estabilizando agora, senhora, um 8 no meio. Torre, 186. 186, obrigado, até já.